fina. Olho na rua onde moro, tudo isso me inspira. Coisas que li na Bíblia, notei que acontece. A palavra é dita por aquele que conhece Jesus, nosso Salvador. Ele sim é amigo, você pode confiar sem medo de ser traído. Meu Deus, me abençoe, me mostre o caminho certo pra que eu ande tranquilo, nunca inquieto. Mais uma vez, como sempre, a energia acabou. Acontece direto, a família se acostumou. Estamos à luz de velas, periferia é assim. Quem é pobre, privilégios é ruim. Minha velha foi dormir, está muito cansada. Amanhã mais uma vez vai ser longa a jornada. Graças a ela eu tô do jeito que tô, com saúde firme e forte. Ela me dá muito amor. Espero que um dia eu possa retribuir, ajudá-la no possível. Espero conseguir fazer com que ela me ame mais e mais. Eu quero é ser feliz, na verdade eu quero é a paz. Esse não é o caminho dele, eu tô longe, eu tô fora. Eu tô aqui pra passar uma ideia positiva, quem sabe através dela mudar sua vida. Sei que eu não sou a pessoa mais indicada pra falar de coisa certa ou de coisa errada. Espero que um dia as coisas possam mudar. É pra melhor, eu espero nada de piorar. Não quero ver o moleque, mal sabe escrever o nome. 8 anos de idade pra mostrar que é homem. Assim de dar uma tragada, se engasga com a fumaça. Uma influência não falta, se inspira em gente errada. Desde pequeno onde moro, gente ruim sei que tem. Mas aqui tem gente boa também, moleque sangue bom. Sabe respeitar as caras, fuma seu beck na manha. Respeita a rapaziada, trabalha o mês inteiro e honra a periferia. Não sai ganhando varal, roubando pai de família. Cara desse tipo aí que a gente dá valor. É pobre, é favelado, mas é trabalhador. Estilo consciente é o meu rap. Não sou nenhum conselheiro, mas ouço que vão dizer que o bom não é ser grande e sim saber crescer. Criado na dificuldade, sempre foi desse jeito, mas será pra ser assim? Tudo bem, eu respeito. É Deus que faz o caminho, você só tem que andar. É como a água do rio que acaba no mar. Conhecimento pra mim, minha segunda família, fez eu crescer e aprender muitas coisas na vida. E se o caminho do rio me trouxe foi pro rap, eu vou seguir em frente. Eu vou fazer o que se pede, falar da molecada que já perdeu a infância. Também falar pras crianças que existe esperança, que nem tudo tá perdido, que o fim não tá tão perto, mesmo se estiver. E daí, deixe quieto, vamos viver a vida da melhor forma possível. Você que trará a paz, é nisso que eu acredito. Enquanto ela não chega, a Deus peço perdão e peço a todos vocês mais um momento de reflexão.